E ali ele permanece, esse filho. No redondo dele, Junxie vai fazer de novo. É, Gifi. Junxie vai acender outro pro seu anjo de guarda. Sim. E quando Junxie acender outro, esse vai vir receber, vai juntar suas orações e vai se retirar. E aí o Gifi, que tá lá esperando, vai se falar de ponto. Aqui se tem uma luz. Tantas vezes eu necessitar. E aí passa a ser um espírito obsessor. Isso entendeu, Zifi? Aí se tem muita coisa que no Juncaxango, o Zifi fala assim, lá dentro do meu Juncaxango está de muito briga, está de muito de nome feio. Né, Zifi? Eu estou muito nervoso. Eu era tão calmo, e a partir, mas eu rezo, rezo, sendo velho, e não está me chutando. Aí que traz os verdadeiros problemas. Junxie está assim, rezando certo, sendendo velho, mas no lugar errado. É. Agora, se Junxie tem um quintal, sabe quintal? Sim. Aquele lá que fica lá de terra, lá no fundo do seu caixão, vai de lá e sente lá. Sabe por quê? Porque se esse for de lá esse rumo, caixa outro rumo para ele. Mas e dentro do Juncaxango, Zifi, tem muitos filhos que moram lá dentro, que estão de lá dentro de energia diferente. E eles vão se apegar a quem mais eles têm o eles falam? Similar. Não, eles têm mais de... Identidade. É, com Junxie. Se Junxie aparecer com desencarnado, esse desencarnado fala, esse filho, tem esse algo nele que é bom e para mim dessa energia, vou ficar perto dele. E ponto. E fica perto de Junxie. Aí quando mais Junxie vai de lá depois de velho, ele vai se sentir aquilo como se Junxie tivesse. Zifi, tem esse tanto, Zifi, esse espírito que ainda tem, não tem o conhecimento e nem o entendimento, Zifi, que está se vagando no mundo de Junxie. Por mais que o guia da espiritualidade, da lei divina, e se vai atrás, se conversa, e diz doutrina, e fala, fala, Zifi, esse não quer juntar. Então esse fica se vagando, e se procurando alguém que tenha, ou que se parece com esse muito, já aqui no mundo de Junxie. É, por isso que é falado que tem esse muito ser humano no mundo de Junxie, que fala assim, eu era de um jeito, e quando chegou uma já década, e mudou tudo. Por que, Xerazi? Alguém fez mucumba? Não, Zifi. O mucumba é aquele que Junxie põe no redondo de Junxie e se faz aquilo no pensamento para se tornar um mucumba. Mas se não é, é de unidade. Não. Unidade. É, Zifi, é difícil, né, Zifi? Não é fácil. É assim, unidade. É assim. Sinceridade? Não, Zé. Mas já quase tens uma unidade com Junxie. Afinidade. Esse, Zifi, isso mesmo, é esse. Unidade com Junxie. E os itens de preto no plano de Junxie, do mundo de Junxie, que tem idade com os seres humanos. É. Porque eles fazem tudo o que eles estavam se fazendo. Que se comete os mesmos erros. E se faz as mesmas falhas. Se faz o juízo do marafo, os espíritos têm idade com o Zifio, porque ele faz o juízo do marafo. Então, já com aquele movimento, ele vai se levar se você para fazer o juízo do marafo. O Zifio tem uma unidade com o judro. E esse vai se ter unidade com quem faz esse malho.

E êxito mês é tudo médio. Entendi. É, ele abre como se fosse um portal e aí direciona. Sim, senhor, é esse. Uhum. Esse é de mais fácil uhum. do que esse zimento. Olha. O zimento não tem de cama um assim. Assim, o zifio é de bem de pouca década. O zifio que faz zimento é de bem de pouca década, né, zifio? É de bem de sim. Só que Deus, Zifi, é tão misericordioso, Zifi, ah. que esse dá a missão de para cada Zifi, no tamanho certo. Que aguenta. É, Zifi. Quando não aguenta, se para tudo. É. É, Zifi. O cimento é, Zifi. Porque se tem um movimento que se vai se fazer o cimento, depois se para, porque não tem mais de jeito, porque a energia do Zifi já está já muito fraca. E os zifios? É, zifios, é igual os mediunidade. Ah. E se faz a coisa, tem de muita década. E aí? Muita década. Esse zifio que faz a coisa e se trabuca no Japarei, que é de limonte, esse tem de pouca década. Só que ele vai se ficar com muita década. Isso vai ficar de muito velho, né, Zifi? É de velho, velho. Quando ele tiver de bem de muito velho, aí se faz a coisa e não pode vir demais. Mas não é porque esse não aguenta ou está de velho. Porque as energias da espiritualidade já foram tudo feito na necessidade que tinha. Esse pode ficar de bem, de mas já quase vejo. Tem um zifio que é de médio, tem de muita década, ainda de trabuca, mas de solo com um preto velho, e é muito pouco. Ele vem, trabuca-se, dá-se a passagem e já vai embora. E é, porque não é de porque não aguenta de vir, porque o médium sempre vai se trabucar e se quentar um junguia se trabucando. Uhum. Mas é porque as energias, o material por dentro de um seis é diferente dos espíritos. Uhum. E tem de muita coisa que um seis não vai de. Gente, gente, se se vir, e girimundes, trabucase, os seus utrancos, por exemplo, que é pra já quase trabuca de quédio, né? É. É aqui sentado, se levanta do mês, caminha do mês. É. Mas os seus utrancos, eles fazem os usos do jumaraf, para se trabucase. Esse zifio, quando ele tivesse bem, se muito, com muita década, ele não vai se poder, porque quando o junceze vai se ficando muito de muita década, Junceze vai se pondo muito redondo para dentro. Muito redondo. Comprimido. É, porque Junceze vai se necessitando. Necessitando. Desse. Uhum. Do redondo, né, Zifi? Uhum. Porque tem esse malo disso, malo. Porque já década e se vai se mexendo muito com Junceze. É. No Ju passado já década, né, Zifi? Então, esse não vai se poder mais fazer o uso. Esse não vai se poder se trabucar com o seu jutrano. Esse não vai se poder se trabucar com o jum caboclo. Porque o jum caboclo é muito jum forte. Uhum. Esse faz uma coisa assim, difícil. Esse mexe o pé, o braço. É. E esse fio com muita década não dá conta, gente. Não dá conta. Então tem que repetar. E o jum guia, nós, jum guia, repeta. Nós se não quer o juguia, nosso médio, uhum. e se tudo o jumaro, esse filho. Uhum. Nós se não quer o jumaro para o juguia, esse filho. Uhum. E Junceze tem que pôr no redondo de Junceze, que nós se não estás aqui no mundo de Junceze para trabucar e fazer mal, nem para os outros filhos e nem para os próprios filhos que nós precisamos do aparelho para se trabucar. Uhum. Porque se comezir, faz a coisa vai chucar. O girimum ou outros fios que trabucam para o pai sacode. Uhum. Como é, Zifi? Como é que esse pai sacode vai se chucar? Sendo que esse pai sacode precisa de um seis para se trabucar. Uhum. Isso entendeu, Zifi? Então, se não tem esse jeito, e tem esse fios que fala já muito, assim,